Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com o responsável pelo grupamento de escuteiros de Baguim do Monte, o chefe Manuel Ribeiro. Para além do chefe do agrupamento, temos também a companhia agradável da Lara Castro, da Maria João, da Mariana Castro, da Ana Ramos, do mesmo agrupamento. Aproveitamos a viagem deste agrupamento à Serra da Estrela para conversarmos um pouco sobre escutismo. Vamos falar do agrupamento e das várias atividades que desenvolvem no âmbito do escutismo, tendo sempre presente como objetivo a formação integral da pessoa humana. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Uma saudação especial para os que nos escutam, quer se encontrem no país ou no estrangeiro. Tal como referi, aproveitamos esta viagem à Serra da Estrela deste agrupamento de Baguim do Monte, próximo de Gondomar, da região do Porto. Vou começar a conversa aqui com o Sr. Manuel Ribeiro. Sr. Manuel Ribeiro, quando é que saíram de Gondomar? Nós saímos ontem, dia 2, e vamos hoje, dia 3, para Gondomar. Ficaram aonde? Nós ficámos na Casa São José. Aí hoje já ficaram em ceia? Já ficámos em ceia, sim, senhor. Isto é uma atividade típica do agrupamento. Todos os anos nós começámos por vir cá, isto há 20 anos, que tinha a reabertura do agrupamento. Viemos cá a primeira vez, viemos sem dizer nada, sem dizer ninguém. A primeira vez que batemos à porta do senhor Abade, neste caso o senhor Reitor, o local escolhido que nos cedeu para dormir foi por cima do salão da igreja. Entretanto, anos seguintes, começámos a frequentar o lar de dia, o lar de saidade de dia, a seguir aos bombeiros. Pois, como já não foi possível nós frequentar lá mais aquilo, então começámos a ficar na casa de São José, para aproximadamente 3 anos que lá ficámos ou 4. Pois, daqui acabam por ir à serra? Sim, sim, a nossa atividade é, vimos aqui, chegámos, almoçámos na Casa de São José, que é um almoço partilhado, isto no primeiro dia, e de tarde vamos com os nossos elementos para a diversão para a serra. Pronto, muitos que não conhecem a serra, é a primeira vez, nós já estávamos habituados à serra, já se conhecemos bem, mas vimos cá todos os anos para dar conhecimento do que é a serra a novos elementos. Muito bem, aliás, eu já os tenho visto, não quero dizer que seja o vosso agrupamento, mas eu já tenho reparado que até no mesmo restaurante, por vezes, almoçam lá outros agrupamentos, e é possível que também até seja o vosso, ou que seja outro qualquer, também não importa. Para além desta viagem que costumam fazer à Serra da Estrela todos os anos, fazem também assim outras pelo país ou não? Ora bem, outras pelo país sim, propriamente o acampamento de agrupamento que se realiza em agosto, que é de 8 dias, agora estamos com 6 dias, que em 20 anos de existência deste agrupamento, teríamos deste agrupamento, ainda conseguimos manter todos os anos um local diferente. Vamos dizer que ano passado, pronto, começámos por perto de casa, começámos Torreira, começámos Jerez, começámos por Santa Maria de Zeza, começámos por Rouf, foi agora o último, pronto, todos os anos, e este ano queremos ver se ainda não há local definido, mas queremos ver os elementos estão coidinhos para o Alentejo. Portanto, vão seguindo ou ficam num local parados? Não, nós ficamos onde nós estipulámos o local. Primeiro vamos ver em julho o local, fazer contactos, e ficámos ali 8 dias parados, a conhecer gentes, povos, pronto, as culturas da localidade onde a gente se tem. Acabam por acampar? Sim, acampados. Sim. Uhum. Muito bem. Sim, senhor, ficámos então a saber mais ou menos como é que são as viagens do agrupamento de Baguim do Monte. Sr. Manuel Ribeiro, agora eu pedi-lhe um favorcito, que é o seguinte, que nos faça um historial, ainda que curto, do agrupamento de Baguim do Monte. Pois, muito bem, este agrupamento abriu em 1971, mas encerrou passado 2 anos. depois, eu como já estava noutro grupamento em Fanzas, que pertence ao Conselho de Gondomar, mas era fora da minha terra propriamente, então eu com outro dirigente, que também de outro grupamento local, que era Rio Tinto, viemos reabrir o agrupamento de Rio Tinto, de Baguim do Monte, em 1991. A partir dali, com a ajuda do parco, da freguesia, onde foi ele que nos deu, que nos impulsionou, tivemos várias sedes cedidas pela paróquia e agora, atualmente, o próprio parco fez-nos uma sede avaliada em, vamos dizer, 65 mil euros, nesta altura, que não é nossa, é da paróquia onde a gente está. Temos a nossa própria sede. Onde temos terrenos para acampar, onde temos tudo que é necessário. Muito bem. Então, o senhor Manuel Ribeiro anda desde... Eu já sou escuteiro, no meu agrupamento já sou escuteiro há 30... No movimento ando há 35 anos, vai fazer 36. Já não se conseguia ver sem escutismo? Não. Não. Já é um bocado difícil eu levantar-me ao domingo de manhã... E não me encaminhar para... Eu não fico surpreendido, porque, pronto, outros agrupamentos cá têm estado na rádio, e eles dizem que sim, pronto, eu já não conseguia viver sem escutismo, portanto, isto é um bichinho, não é, é que toma conta da pessoa. Claro. Uhum. Não quero, e que sou que eu tenho o agrupamento, tem 21 ou 22 anos, desde a reabertura, sou o chefe de agrupamento há 15. Quase todos os dirigentes que tenho neste momento foram todos formados por mim, criados por mim. Tenho dirigentes aqui que vieram comigo de Lubito. Quantos elementos são? Quantos elementos é que tem o agrupamento? Nós, no total, dirigentes e elementos, somos 59 elementos. Muito bem. Mais feminino ou mais masculino? Mais masculino. Pronto. Ao contrário do que acontece aqui hoje na rádio, que isto é tudo feminino, não é? Sim, sim. Tudo não, nós somos masculinos. Bem, e aquilo também. Muito bem. Portanto, que é que eu tinha aqui para lhe perguntar mais? Lá no Conselho de Gondomar há vários agrupamentos. Sim, sim. São muitos, poucos... O núcleo de Gondomar tem à volta de entre 15 a 17 agrupamentos. É uma abundância. Sim, sim. O que já não acontece aqui na nossa zona, muitas vezes. Aqui, sim, que aqui, é o núcleo centro-norte. O Conselho de Oliveira do Hospital tem apenas um agrupamento. Há uma perspectiva de vir a constituir outro. Pronto, mas ainda não está nada garantido, mas é possível que isso venha a acontecer. E se nos virarmos para o Conselho Vizinho de Ceia, tem apenas também um agrupamento e, portanto, comparativamente, pois, são outras terras. Bom, isso quer dizer que este núcleo onde nós estamos inseridos, porque a região está dividida em vários núcleos, o nosso núcleo, eu suponho que deve ser maior, porque o nosso núcleo, o núcleo centro-norte, que está sediado em Gondomar, ele abrange Balonga, abrange Sobrado e vai até São Martinho de Campo e Gandra, perto de Paredes. Por isso é que é muitos agrupamentos. O que é que lhe parece, portanto, com esta juventude que tem aqui à sua volta? Há quem afirme que eles hoje são mais dependentes do que eram há 15 anos. Eu digo há 15 anos porque há pouco me disse que há 15 anos que é o chefe do agrupamento. Parece-lhe que sim. Tanto que eles hoje são mais dependentes do que eram antigamente. São e têm que ser, devido às novas metodologias que exigem o escutismo. Nós vamos dirigentes, e um dirigente é um formador deles, do local dos elementos. Nós é que tínhamos que trabalhar para os elementos, tínhamos que preparar atividades, tínhamos que fazer tudo para o elemento. Agora não. Devido às novas metodologias, eles é que nos têm que preparar atividades para o dirigente. E o dirigente tem que dizer assim, vamos nessa, e estou convosco. Mas são eles, desde Lubito, Exploradora, Pioneiro e Caminheiro, eles é que têm que tratar das atividades e a gente só os segue. Mais nada. Muito bem, sim senhor. De qualquer modo, eu penso que o escutismo é uma boa terapia para os jovens, porque acabam por ficar um pouco mais soltos. Em casa, eu penso que eles, pronto, vivem muito isolados, não digo que seja o vosso caso, mas em muitos casos, pronto, fecham-se no quarto, é a internet, e quando vêm para a rua são os SMS, e pronto, vivem um pouco isolados. Eu penso que o escotismo pode ser uma boa terapia. Não sei se é da mesma opinião, se não, mas também podemos perguntar aqui, pronto, a uma exploradora, talvez, ou Maria João. Será assim? O escotismo é uma boa terapia ou não? Para vocês? O que é que sim. Parece? De certa maneira, sim. Estão mais ocupadas, não é? Portanto, saem um pouco daquela rotina que os prende em casa, não é isso? Exato. Ah, José Manuel Ribeiro, há quem afirme que hoje há menos interesse pelo escotismo, exatamente por haver muitas outras coisas que os prendem. Aquilo que há pouco nós falávamos, portanto, os computadores, a internet e outras coisas, parece-lhe que haverá menos interesse hoje pelo escotismo ou não? Como você está a falar, há muito pouco interesse pelo escotismo. Só bem para o escotismo quem gosta do escotismo. E o que eu ia dizer, porque hoje o escotismo é caro. Hoje ser escoteiro sai caro. E então, o escotismo, por exemplo, eu há 35 anos era uma coisa. Eu agora é outra. Note, isto o escotismo hoje é para doutores. Para doutores. Porque eu tenho a minha secretária, tenho um tesoureiro, tenho a minha ajuda. Ainda bem, porque eu hoje, como chefe de agrupamento, se não são eles, eu não sei que é tudo à base de computadores. E eu não sei trabalhar com computador. Não é? E eu qualquer coisa que precise deles, uma miúda sabe mais que eu, a nível disso. Não é? E é isto, é o estilo mais avançado. Também convém, se nós estávamos há 30 ou 35 anos no meu tempo. Não é que não fosse pior, que até era melhor, mas hoje em dia, para se ser escoteiro, para ser dirigente, o escotismo sai muito caro. Eu posso lhe dizer que um curso, por exemplo, ali a Ana Caminheira, a Ana Ramos, quando for para ser dirigente, ela agora é uma boa elementa, caminheira. Quando partir para dirigente, vai ter que frequentar um curso. Por acaso, a Junta Regional do Porto dá uma quarta parte do agrupamento, outra quarta, a Junta no da outra, porque se fosse ela a pagar do bolso dela, ficava à volta de 250 euros o curso. Assim como outros cursos. Que é isso que eu... Se eu dou os meus domingos e dou o meu tempo livre ao movimento, não acho bem que certos dirigentes tiraram um curso de formadores, não é? Que vão dar a sua formação e levem então de estar a dar aquilo que sabem e que eu sei que dou já o seu trabalho. Apesar de que sinto, estou bem, vou fingindo bem, penso quanto tempo vai durar este medo de não saber onde chegar. Vou vivendo aqui, vou tentando encontrar qual o meu verdadeiro lugar. Vou sonhando porque eu sei lá se este tempo vai mudar, sei lá se a vontade vai durar, sei lá se vou perder ou a vida é saber cantar o prazer. Vou vivendo assim, vou criando em mim o que tenho a fazer para ser o que ainda não sou. Sei lá se este tempo vai mudar, que a vontade vai durar, sei lá Nuno Ferreira. Conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o responsável pelo agrupamento de escuteiros de Baguinho do Monte, da zona de Gondomar. Para além do chefe do agrupamento, temos também a companhia agradável da Lara Castro, da Maria João, da Mariana Castro, da Ana Ramos, do mesmo agrupamento. Aproveitámos a viagem deste agrupamento à Serra da Estrela para conversarmos um pouco sobre escutismo. Temos estado a falar do agrupamento e das várias atividades que desenvolvem no âmbito do escutismo, tendo sempre presente que o grande objetivo é a formação integral da pessoa humana. Olá, Lara, Lara Castro, o que é que te atrai mais no escutismo? Diz-me lá. A Lara é a mais jovem de todas, é uma lubita, é não é? Lubita, o que é que tu gostas mais do escutismo? Diz-me lá. Ou diz-nos ainda outra coisa antes. Quantos anos tu tens, Lara? Eu tenho 9. Tens 9 anos, muito bem. Então diz lá, o que é que tu gostas mais do escutismo? O que é que te atrai mais? Os acampamentos. Ora, eu parece que tenho um dedo que adivinha. Não adivinha, não, mas eu... Pronto, é normal, pois, os acampamentos. Porquê é que tu gostas mais dos acampamentos? Porque aprendo coisas novas e me divirto muito. Ora, muito bem, sim senhor. Pois, é normal. Aliás, eu penso que muitas pessoas também preferem os acampamentos. Então, e a Maria João? Também gosta mais dos acampamentos ou não? O que é que te atrai mais, Maria João? O convívio entre os elementos. O convívio. Os acampamentos, como a Lara disse. Uhum. É basicamente isso. É? É basicamente isso. Basicamente. Novas experiências. Tá bem. E a Mariana, o que é que te atrai mais? Mariana, diz lá. O que é que tu gostas mais no escutismo? O convívio, os acampamentos e dá sempre a aprender mais. Tá bem. E a Ana? Ana Ramos. Vocês têm as duas, vão as duas a Ramos. Não é? Não. Não. Não, não. Não, não, é que são duas, Lara Castro e Mariana Castro. Vocês são irmãs? Não. Não. Pronto, mas podiam ser. Ok, então voltamos à Ana. Ana, o que é que te atrai mais no escutismo? Diz-me lá. Não há forma de explicar o que é que atrai mais no escutismo, porque para mim é uma forma de vida. O escutismo é uma forma de vida. Muito bem, sim senhor, muito bem. Há pouco o chefe estava a dizer que tu, pronto, brevemente vais para dirigente. Nessa altura vais ter que fazer a promessa, não é? Sim. O que é a promessa? O que é a promessa? Sim. É uma renovação do que já foi feito há uns anos atrás e há bem pouco tempo, quando escolhi fazer o crisma, existe a confirmação perante Deus do que eu quero ser. E não quero ser mais do que isto, por isso. Muito bem, sim senhor. Tu queres ser escuteira para servir os outros? Sim. De alguma forma é. o escutismo é servir, não é? Porque, aliás, eu penso que isto acontece em todos os agrupamentos. Vocês têm que fazer uma BA todos os dias. É verdade? Conta-me. Uma BA. Sabes o que é uma BA? Uma boa ação. Sim. Olá, tu já fizeste hoje uma boa ação ou não? Estás muito pensativa. Se calhar não, mas não faz mal. Também estás muito tempo. O dia só acaba lá para a meia-noite, portanto, tens muito tempo, não há problema. E também não tens que fazer assim muita, uma coisa muito grande. As coisinhas pequenas também são boas, não são? Sim. Claro, exatamente. E vocês já fizeram uma boa ação hoje ou ainda não? Ainda não. Pronto, têm que fazer. Todos os dias vocês devem fazer pelo menos um esforço por fazer uma boa ação. Portanto, não é só vocês. Devíamos ser todos nós, não é? Sim, senhor. Então, vocês, há pouco, pelo menos a Lara dizia, as outras já se expandiram para mais outros campos, mas a Lara dizia que gostava mais dos acampamentos. Onde é que vocês costumam fazer acampamentos? Olá, Lara. Costumamos fazer acampamentos na sede. Na? Sede, que é onde nós costumamos ir todos os domingos de manhã e às vezes em vários sítios para onde nós vamos fazer o acagrupo e várias atividades. E assim o Samuel Ribeiro, para a Páscoa, e ela está tão perto, isto é uma chatice. Já estou a trocar o nome. Samuel Ribeiro, não costumam fazer acampamentos fora do país? Não. Os acampamentos que fazemos é sempre cá. Uhum. Sempre, pronto. Porque nós estamos no meio, vivo, no meio onde há gente simples, não é? Que não tem com muitas posses. E nós, agrupamento, procuramos sempre. Não respondi, não quer dizer que já tivemos uma secção que foi entre os Lobitos, que já foi recebida pelo João Paulo II, já foram a Roma e foram a Lourdes. Ah, muito bem. Itália. Estou a dizer Roma, Itália, Roma, foram lá. Mas não foi a Lourdes, foi a Paris. Pronto, mas também foram a Lourdes. Como é que foram a Paris? Como é que foram? Foram que... Foram de avião. Foram de avião. De avião. Pronto. Fez-se vários peditórios. Não são angriações de fundos. Uhum. O que a gente vive é de angriações de fundos. Pois, é tudo bem. Porque não é, por exemplo, temos uma câmara que, graças a Deus, todos os agrupamentos tivessem a câmara que a gente tem, que nos dá um bom subsídio. Uhum. Quer dizer que seja um subsídio para ir fora, mas já vai matando, já vai dando tomando as dificuldades que a gente vai tendo, não é? Pois também temos a junta de freguesia com quem nos dá muito bem e temos um protocolo assinado com eles, que por exemplo todos os domingos temos lá uma secção que vai o responsável da secção ou modo de alinhamento hastear as bandeiras quando é os feriados. O 25 de Abril, Dia do Trabalhador, o dia 10 de Junho, vamos lá todos hastear a bandeira nacional e a Conselhia, do Mar e pronto, bem do modo. Temos um bom protocolo com eles, não temos assim muita coisa, mas procuramos sempre fazer com que os miúdos não disponibilizem muito dinheiro para as atividades. É por isso que a gente não, as secções, não é? As secções procuram sempre, ainda agora, bom para o Acarega, que é o acampamento regional que se vai realizar em Paredes ou Penafiel, e tem, por exemplo, só vai a terceira secção, já estão a passar rifas. Eu tive uma segunda secção ano passado também para ir ao Nacional. Andou a vender latas de Coca-Cola vazias para o alumínio e a vender tudo, o que foi alumínio, ferro, e com as rifas, com a ajuda dos pais e tudo. Também temos uma boa comissão permanente de pais, que também ajuda muito. Pronto, temos o bar a funcionar. Por exemplo, nós viemos para a Serra ontem, mas hoje temos aí uma caminhoneta com pais, também vieram à Serra, onde esse lucro dessa caminhoneta vem para o agrupamento, para depois ir atenuando as despesas deles, materiais, para lhes dar secções daquilo que eles precisam. E é bom que os pais também venham, que aliás eu fico a ideia que não é assim muito vulgar, mas é bom que eles venham, portanto acabam por acompanhar, acabam por ver, acabam por estar. É, portanto, acho que também é saudável. Sim, olha, eu gosto, por exemplo, que eles venham assim nestas ocasiões. Mas, por exemplo, não gosto quando os pais. Bom, nós temos, quando é o acampamento de agrupamento, há um dia que o pai do miúdo vai lá visitá-lo. E tem esse dia livre. Mas não gosto muito que os pais, como é que vamos dizer, vou aplicar uma palavra assim um bocado, porque vai-lhe perceber. Há alguém muito a vaguear, porque depois o miúdo vai dizer, uma menina e tal, e eu já tive uma filha nos escuteiros, e a minha filha foi Lolita, que saiu com 13 anos, e como eu era chefe, e que a Ana lembra-se muito bem, já não se lembra, ela era a minha filha. Tinha lá o pai, e eu dizia assim, ó pai, estamos lá, lá o pai como chefe, e eu era assim, olha, para te dar um gelado a ti, tenho que dar 3 gelados, porque tens-me aqui a mim, e os outros elementos não têm os seus pais. Por isso é que eu digo que nunca gosto de misturar pais com o escutismo. Sim, sim, eu tenho uma comissão permanente de pais, fazemos várias atividades com os pais ajudam na limpeza da bolsa, fazemos convívios, fazemos convívios de São João, fazemos o Magusto, e tudo que eles vão ganhar fundos para o agrupamento. E temos um bar que funciona ao domingo de manhã das 10 às 10h30, pronto, tudo que vier o pão grão a grão, como costuma dizer, enche a galinha ao papo, não é? E aí temos a funcionar. Com respeito aos pais, também tem uma boa equipa de pais, que é nomeada, essa comissão de pais, quando é nomeada, é durante um ano. Ao final do ano, eu nomeei agora uma, em janeiro, agora fevereiro de 2013, que vai terminar em 2014. Não quero dizer que às tardes ainda vão dar seguimento os mesmos pais, não é? Mas tem sempre uma boa comissão de pais, permanente de pais. Hoje vi-te em casa, numa janela perto do futuro. São repentes de visões, assaltos que se esquecem. Foges em silêncio, como se nunca tivesses falado. Mas é gente grande, pois espreito o teu muro. Fomos abençoados pelos poetas trovadores. Somos melodias nas bocas de quem não tem medo, no escuro de confiar. Cravo teu abraçar, que viagem nenhuma pode alcançar. Quente do teu som e da minha alma nasce. na minha asa, na minha asa. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da Rádio Boa Nova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o responsável pelo grupo de escuteiros de Baguinho do Monte, Gondomar. Para além do chefe de agrupamento, temos a companhia agradável da Lara Castro, da Maria João, da Mariana Castro e da Ana Ramos, do mesmo agrupamento. Aproveitamos a viagem que eles fizeram à Serra da Estrela para conversarmos um pouco sobre escutismo. Estamos a falar exatamente do agrupamento e das várias atividades que desenvolvem, dos acampamentos, tendo sempre como objetivo a formação integral da pessoa humana. Há pouco falávamos das viagens que faziam, dos acampamentos, que são interessantes, e disseram também que também, ou que foram, ou costumam ir, ou que vão, a Paredes, a Penafiel. Portanto, para aqui, para a Serra, vieram de autocarro. E para essas deslocações, para os acampamentos, como é que costumam, que meio de transporte costumam utilizar? Nós, para esses acampamentos, que a gente chama o acampamento de verão ou acampamento de 8 dias, fazemos um pedido de autocarro à Câmara Municipal. A Câmara Municipal, fazemos um pedido com 3 meses de antecedência e só para faltar para aí 15 dias, para uma semana para o acampamento, é que não houve resposta, mas temos sempre, contamos sempre com os serviços deles. Levam-nos, o autocarro levam, temos que pagar só o dia ao motorista. Os dias tem que perder, tanto a ir-nos buscar como a levar. Para levar o material, este protocolo, como eu falei, entre o agrupamento e junta de freguesia, também nos dá direito a que a junta nos ceda a carrinha de caixa aberta que nos leva o material todo lá. Mas aí não pagamos nada ao motorista, não temos despesas nenhumas com qualquer elemento de junta de freguesia. Ele vai nos levar e vai buscar o material quando é necessário. Vocês estão a caminho já de Santiago de Compostela? Também costumam ir a Santiago de Compostela ou não? Já fizemos convívio. Nós todos os anos fazemos um convívio na primeira semana de julho, que é o convívio do agrupamento, onde bons elementos, bons pais, bons familiares, também para no ano transato fomos para os Arcos Balbês, Soares, pronto, também é sempre uns locais diferentes, e também já fomos para Santiago Compostela. Agora não vamos muito para aí porque é muito difícil agora, devido a estacionamentos. A gente agora, se souber, a gente chega a Santiago de Compostela, o autocarro deixa-nos ficar naquele parque e então as autoridades locais, olha, você vai para tal parque que estão já 3 ou 4 km e a gente tem que andar por ali e à hora ele vem-nos carregar. Por isso fomos lá uma vez e nunca, já fomos para São Milo, já foram os únicos fora de Portugal, foi São Milo e foi Santiago de Compostela. O resto é tudo cá por o país. Pois, a Santiago até é quem faz, mas lá está próximo, sim, até, às vezes até a pé. Os caminhos de Santiago. Sim, sim. E a Fátima também costumam ir ou não? A Fátima a pé não, mas já fizemos para lá também convívios para Fátima. Convívios. O convívio que a gente faz anual também já temos feito para lá. Muito bem. As Jornadas Mundiais da Juventude nunca foram? Já foram? O ano passado, há 2 anos? Foram em Espanha? Não costumam ir? Não costumam frequentar. Acho que é dispendioso. Principalmente este ano, que é longe, no Brasil, Rio claro, de Janeiro. Boas. Agora, portanto, há 2 anos, Santiago, em Madrid, pronto, aí não era muito longe, e muita gente aproveitou, e eu penso que é muito bom, é enriquecedor, portanto, as jornadas acho que também farão muito, muito bem. Ainda a semana passada, faz hoje uma semana, foi. Estivemos todos inseridos, estivemos todos no trabalho no final das Jornadas da FET. Lá no pavilhão de Fanzers, que é uma freguesia agregada ao Baguinho, onde esteve os padres todos da Diocese, onde esteve o Dom Manuel Clemente, onde esteve o outro auxiliar, o Dom João Labrador, os bispos. Estamos sempre disponíveis e estamos sempre prontos para ajudar. Agora, perto, agora por longe, sabe? Agora, há muita gente. Por exemplo, eu gostava de trazer toda a gente. Eu gostava de levar toda a gente para um acampamento de agrupamento. Gostava de uma. Viemos para a Serra, viemos 40, quando somos 59, porque a vida para muita gente são dois filhos no escotismo. Não é? Que neste caso foram 25 euros por elemento, não é? E a gente ainda pagou o agrupamento, ainda vai pagar, ainda pagou aqui o restaurante e tal, como participa e como participou com metade da viagem. O elemento aqui, ao vir para cá, só pagou a estadia em casa, na casa de São José, e pagou metade de transporte. De resto, as questões de despesas, autocarros e. Uma metade do autocarro e o almoço é suportado pelo agrupamento. Isto porque o agrupamento, lá está, como eu falei ao centro, com as ajudas da Câmara, umas agora de fundo, umas ajudas da freguesia, a gente vai trazendo e vai trazendo miúdos que, se não fosse o escotismo, não conheciam a Serra. Se não fosse o escotismo, as férias deles eram em casa. Na volta do computador, não é? E nós, dentro das nossas possibilidades, vamos dando estas alegrias aos elementos que temos. Sim, senhor. O ano passado também houve em Idanha Nova um grande acampamento, não foi? Um dos maiores, talvez, do país. Nenhuma de vocês já esteve? Sim. Tiveste lá? Então, diz lá, o que é que tu achas lá daquele acampamento? Foi um acampamento muito, muito fixe. De que é que constou? Tiveram lá muitos escuteiros. 15 mil escuteiros, acho eu. 15 mil, que sim, 14 só mil. Só exploradores eram 7 mil. Só o quê? Só exploradores eram 7 mil. Ah, sim, sim. Foi o maior acampamento que eu fui até agora. Tipo, não há palavras para descrever, foi mesmo muito fixe. Eram muitas pessoas em conjunto. Até fomos, acho que foi para o Guinness, o maior. Foram aqui, desculpa lá. Para o Guinness, o maior abraço. Pois, aliás, eu tinha um apontamento que estavam lá umas. Que se inscreveram 17 mil. Não sei se de facto assim foi, se não, mas também pouco importa. Quantos dias é que foi aquele acampamento? Foi uma semana. Lá do teu agrupamento, quantas pessoas foram? Fomos só exploradores. Só exploradores. Quantos são exploradores no teu agrupamento? Agora são menos porque passaram, mas antes eram sempre pequenos, acho que. E o ano passado, Maria João, quantos é que foram? Não, o ano passado eram 15. Ah, eram 15, está bem, está bem. Está bem. Sim, senhor. Tu também foste para o passado? Sim. Portanto, tu ainda não és. Ainda não és escuteiro? Não. É escuteiro que está em transição de explorador para pioneiro. Ah, está bem. Pronto, então o que é que tu achas lá daquela jornada de Idanha? Foi um acampamento que não dá para esquecer, que conheci amigos novos, aprendi a cozinhar. O que é que vocês lá cozinhavam? Eu não sei o teu nome, como é que chega? Francisco, o que é que vocês lá cozinhavam? Era assim, nós todos os dias levantávamos às 6 horas da manhã. Para irmos buscar. Às 6 horas da manhã. Isso custava também um bocado, não? Mas era assim, não. Não. Não, porque. Estávamos cedo. Exato. Olha aí. E andávamos todos os dias às 6 horas da manhã, íamos buscar o almoço, o pequeno almoço e o jantar. E chegava às 7 horas. Mas, Francisco, tu disseste que faziam? Quem é que fazia? Vocês iam buscar? Ah, sim. Nós íamos buscar com a ajuda do chefe. Portanto, eram outros que cozinhavam, não eram vocês? Éramos nós, com a ajuda do nosso chefe. Cada dia havia uma tarefa, por exemplo, para mim cozinhava, o outro lavava a louça e assim. Portanto, foi muito interessante, não é? Foi um dos maiores acampamentos que foi. É pena que não haja assim com frequência, não é? É só de 4 em 4 anos. Só de 4 em 4 anos. Pronto, mas há os outros intercalares, não é? Portanto, pronto, enfim. Aliás, há pouco falámos dos agrupamentos e falámos até que muitos vão para o estrangeiro, colegas vossos, e por vezes até fazem intercâmbio. O Sr. Manuel Ribeiro, às vezes até há intercâmbios, portanto, há um agrupamento que daqui que vai para a Espanha ou que vai para a França e que depois, num outro ano, vem para cá, e isso às vezes acaba por ser também saudável. Mas pronto, isto às vezes, estas oportunidades também é preciso ter, conhecer, é preciso, pronto, isto é... Claro, nós intercâmbios assim com agrupamentos de estrangeiros espanhóis, assim por aí fora, não temos. O nosso intercâmbio com o agrupamento é um agrupamento que está bem fincado com o intercâmbio a nível nacional. Porque nós não é ser o agrupamento de Beguinho, mas devemos ser o agrupamento que a nível de núcleo conhecemos mais agrupamentos assim por fora. Não é? Porque por onde a gente vai acampar há um agrupamento. Já são 20 anos a acampar. Uhum. Por isso, o intercâmbio maior, que toda a gente se admira, como é que tu consegues os contactos, como é que vocês vão para lá. Uhum. É o falar, é a gente ir um domingo passear e ver os coteiros, olha, vamos ao seu espelho aí, então vocês não dia e tal, vamos ir a acampar, sim senhor, vamos, então, e vamos lá, então a partir daqui começamos a fazer os intercâmbios. Eu tenho tempo, tu tens o chão, tens as palavras entre a luz e a escuridão. Eu tenho a noite e tu tens a dor, tens o silêncio que por dentro sei de cor. E eu e tu, perdidos e sós, amantes distantes, que nunca caiam as pontes entre nós. Eu tenho medo, tu tens a paz, tens a loucura que amanhã ainda te traz. Eu tenho a terra, tu tens as mãos, tens o desejo que bate em nós um coração. E eu e tu, sós, amantes distantes, que nunca caem as pontes entre nós. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2, ou através da Rádio Bonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o responsável pelo agrupamento de escuteiros de Beguinho do Monte, o Sr. Chefe Manuel Ribeiro. Beguinho do Monte, que fica próximo do Conselho de Gondomar, zona do Porto. Para além do chefe de agrupamento, temos a companhia agradável da Lara Castro, que é uma lobita, da Maria João, que é uma exploradora, da Mariana de Castro, que é uma pioneira, da Ana Ramos, que é uma caminheira, e do Francisco, que esteve agora a Gorce. Então, Francisco, tu concretamente inseres-te em que grupo? Tu estás aonde? Em que grupo? Neste momento estamos pioneiros. Estamos pioneiros. Francisco, portanto, nos pioneiros. Aproveitamos a viagem que fizeram à Serra da Estrela e temos estado, portanto, à conversa sobre o escutismo e, mais concretamente, sobre o agrupamento deles, tendo sempre como base que o escutismo tem como objetivo a formação integral da pessoa humana. Oh, Lara, estou-te sempre a provocar, não é? Tu lá na tua paróquia não estás inserida em nada? Não fazes parte de nenhuma... de nada? Portanto, não... andas na catequese, com certeza, não é? E mais assim, alguma coisita? Mais nada? Ando na piscina, na catequese e nos coteiros. Antes coteiros. Andava na dança do balé, só tive que sair. Está bem. Então porquê é que tiveste que sair? Porque a minha mãe estava a gastar muito dinheiro e como ela agora não recebe muito tempo de me tirar. Está bem. Então, e a Maria João, o que é que faz lá na paróquia? Então, eu ando nos coteiros, ando na catequese, mas é Rio Tinto. Antes praticava... Tu andas na catequese? És catequista, Maria João? Não. Ah, eu só tenho 13 anos. Sim, de acordo. Pois, de acordo. Mas podias ser, não há dúvida, não é? Não, mas com 13 anos, claro que não. 13 anos tu deves andar no 9º ano, 10º ano, não é? Não, no 8º. No 8º? Ah, está bem. Pronto, tudo bem. Ok, tudo bem. Tudo bem. Pronto, então estás nos escutismo, estás na catequese. Sim. E... antes fazia, praticava patinagem artística, só que depois cansei-me. E porquê é que te cansaste? Ah, aquilo era assim muito rígido e era muito estômago. Tá. Não valia a pena. Então, e a Mariana Castro? Lá na paróquia, o que é que faz? Sou só em escoteiros. Só estás nos escoteiros? E também estás na catequese? Não. Então porquê? Saí, já não. Quando saíste, Mariana, diz lá. Há 2 anos. Em que ano é que andavas? Não. Pois foi pena, podias. Era mais um anito, não era? E... mas podes voltar, também não há problema nenhum. Portanto, se estavas no 9º ano, também podes voltar. Eu acho que era interessante voltares porque, pronto, concluías e depois fazias o carisma. Está bem, então e Ana Ramos? Eu faço parte dos escoteiros e do grupo coral. E do grupo coral, está bem. E o grupo coral só atua lá em... onde é que costumam... em vários sítios. Onde é que costumam ir? Já fomos para os Jerez, já fomos para Penafiel, depende dos sítios e dos convites que temos, e depois lá vamos nós. Portanto, eu coloquei a questão de saber um pouco o que é que vocês faziam nas vossas paróquias. Você apanhava aqui alguma acólita, mas afinal parece-me que não tem. Sim, não, tá bem, nós temos, eu sou acólita porque nós todos os meses temos um fim de semana em que é o nosso grupo de coteiros que dinamiza a Eucaristia e então somos divididos conforme as secções. Por exemplo, os ouvidos fazem o ofertório, os exploradores o peditório, os pioneiros as leituras e nós caminheiros somos acólitos. Quantos acólitos é que há lá na tua paróquia? Muitos. Muitos. O que é para ti muitos? Muitos são 20. 20. Está bem, bem boa, nada de nenhum. Sim, sim. Tu gostas mais de quê? Do escotismo? Dos acólitos? Eu sou escoteira há 17 anos, por isso acho que essa pergunta não se foi. Está bem, então, e o Francisco? O Francisco, o que faz lá na paróquia? Sou escoteiro. E pratico no grupo desportivo de Bagamonte, futsal. Praticas o quê, Francisco? Futsal. Futsal. Muito bem. Sim, senhora. Portanto, o nosso tempo vai quase expirando. Temos mais um pouquinho, vamos aproveitar. Chefe Manuel Ribeiro, este ano estamos a viver o ano da fé. Vai acabar, creio que... no dia 24... Já acabou? Não. Nossa paróquia já. Não, não. Ele é a nível mundial. Não pode. Ele começou dia 11 de outubro. 11 de outubro, precisamente, e vai. 11 de outubro e vai até ao 24, creio que 24 de novembro. Portanto, são cerca de 13 meses. Portanto, isto, pronto, foi uma terminação do Santo Padre. Portanto, foi para todo o mundo. Portanto, podem ter, assim, atividades. Mas ele vai continuar. Eu coloquei esta... Pronto, trouxe este assunto. Pronto, por quanto o ano da fé é um assunto para todos nós. E era para perguntar se lá na paróquia o que é que teriam feito ou o que é que estavam a fazer. Nós tínhamos um grupo que funcionava às sextas-feiras, em que haviam reuniões para a dinamização do ano da fé e em que teve o seu término com a atividade, como a Ribeira há pouco disse, no fim de semana passada, com a presença do Sr. Bispo lá no concelho. Ou seja, a nível de animação na paróquia do Ano da Fé, neste momento está em stand-by, porque vamos ver se continuamos com os encontros ou não. O que é que vocês, quando tu dizes, Ana, quando tu dizes que dinamizavam, o que é que era, portanto, para ti dinamizar ou para vocês? Nós estivemos a ver a parte fina, estivemos a analisar. Analisaram? Sim, todos os passos. Está bem. Tínhamos, como quem diz, uma sessão de catequese para quem quisesse assistir, em que analisámos realmente a parte da vida. Foi em colaboração com o parco? Sim, o parco estava presente e haviam 5 pessoas responsáveis pela dinamização, em que expunham o que sabiam, depois faziam-se pequenos grupos de trabalho e discutíamos um ótimo documento. Aliás, o Papa tinha sugerido este documento, como sugeriu outros, nomeadamente o Catecismo da Igreja Católica. Também vimos. Também viram. Sim. É muito extenso, não é? Sim. É um bocadinho maçudo. Tinha que ser só mesmo alguns bocadinhos, porque não tivemos tempo para tudo, como é óbvio. Outro documento que o Papa sugeriu para este ano da fé, e que, se não viram, podem ainda ver, a refletir, são os documentos do Concílio Vaticano II. Se calhar, não sei se... Vimos passagens, porque há coisas na parte da fidei que se relacionam com esse mesmo documento. Não é? E então íamos analisando um bocadinho dos dois ao mesmo tempo. Porta fidei vimos mesmo até ao fim. Os outros não, vimos pequenas passagens, mas em princípio as reuniões vão continuar, que penso eu. Ana, disseste, portanto, que dinamizar, quantas pessoas é que dinamizaram? 5. 5 pessoas. Sim. E isso que vocês fizeram não passou depois para os outros? Ficou só naquele grupo de 5? Não, porque, aliás, até há convites que se estenderam a pessoas externas para participar nas próximas dinamizações. Portanto, vocês vão continuar a ter dinamizações? Sim, em princípio sim. Pronto, então. Está bem, sim. Pronto, e isso é de facto muito importante, e é bom que a gente aproveite o pouco tempo que falta, porque eu há pouco ali há um documento de Bento XVI em que ele dizia, e eu até escrevi, que dizia mais ou menos isto: o ano da fé é para reforçar a nossa fé em Deus num contexto que parece colocá-lo cada vez mais de lado. Isto ele disse, Bento XVI disse isto na última audiência das quartas-feiras de 27 de fevereiro. Por isso é bom que a gente aproveite o mais que possível até esse dia, e depois desse dia continuo a aproveitar. Sim, senhora, então o que é que vamos falar mais nestes 2 minutitos ou 3 que nos faltam de escutismo? Vocês lá no vosso agrupamento, de quanto em quanto tempo é que reúnem? Fazem reuniões? De quanto em quanto tempo é que reúnem? No nosso agrupamento há uma reunião mensal, que é a reunião de ação. E onde se discutem os problemas, os que são apresentados à mesa, e temos dois conselhos de agrupamento anual, que é esse conselho de agrupamento que é presidido por dirigentes e caminheiros, que é onde se vai discutir o futuro do agrupamento, não é? Ou o ano seguinte, ou coisas assim que não podem ser discutidas em reuniões de direção só com os dirigentes. É onde entram, chamam, a gente dá o nome do conselho de agrupamento, que é onde está toda a gente que tem assento e voto na deliberações, nas deliberações. Sim, senhor. Ainda vou aqui colocar mais uma questão, que não é questão nenhuma, que é a Ana Ramos, porque ela é uma acólita. Há quantos anos entras nos acólitos? Quatro. Portanto, comparativamente, de facto, com os escuteiros. Está bem. Foste por tua iniciativa ou foi alguém que te convidou? Fui por parte dos escuteiros. Acho que os escuteiros é que te convidaram? Sim. Está bem, sim, senhor. Muito bem. O que é que te atrai mais nos acólitos? Já agora, vamos deixar um bocadinho honesta, mesmo neste minuto final, o que é que te atrai mais nos acólitos? Portanto, no escutismo, muitos vocês falaram dos acampamentos, outros falaram que eram nas amizades, e nos acólitos, o que é que te... Eu acho que vemos a Eucaristia de uma forma diferente, porque estamos a percebermos o que é que realmente passa. Acho que muitas vezes, quando estamos a assistir cá de baixo, não temos noção do que se passa lá em cima e de como é feito. E eu aprendi muita coisa desde que fui para os acólitos, como por exemplo quando é que se ajoelha na consagração, porque a população ainda não está consciente quando é que é o momento certo para se ajoelhar, por exemplo. E por exemplo o sinal da cruz, há muita gente que o faz fora do tempo porque realmente não sabe entrar, e neste contexto acho que aprendemos muita coisa em ser acólito. Uhum. Sim, pois o vosso lugar é de destaque, é um lugar privilegiado e é um lugar de destaque, por isso vocês também têm que ter muito cuidado, porque todos os olhos estão em cima de vocês. Há pouco tu falavas que, pois, à consagração todos devemos ajoelhar, a não ser que a gente tenha já reumático ou outro problema qualquer, então aí pronto, não temos, ou então ou que não haja espaço, do contrário, todos. Eu por acaso não reparei, se bem de manhã vocês estavam na missa, se vocês ajoelharam ajoelhámos na consagração, porque às vezes aparecem de facto grupamentos que não ajoelham, e eu acho isso muito estranho. Mas por exemplo, nós pronto, agora vamos ajoelhando, mas os escuteiros, o movimento escutista, quando é consagração, põe-se em sentido. Chamando ao Ribeiro, mas vieram instruções dizendo que os escuteiros devem fazer exatamente o mesmo que fazem qualquer fiel. Isto é, portanto, na igreja, quando nós estamos na missa, somos todos iguais, e vieram instruções. Eu sei isto porque outro grupamento me disse que vieram instruções de que ajoelhassem exatamente para não dar um mau testemunho aos outros. Porque, quer dizer, a pessoa que está ali, ao ver os escuteiros ficar de pé, dizer porque é que eles não ficam, porque é que eles estão, quer dizer, e pelo menos eu estou a falar por alguém que esteve aqui na rádio. Posso interromper? Podes. Há instruções que muitas vezes não são basadas, ou seja, muitas vezes existem paróquias em que o pároco não é capaz de explicar algumas coisas, como por exemplo, realmente é bom que as pessoas se ajoelhem, senão tapamos a visão a quem está atrás de nós, não é? Mas há situações que não são ditas e então as pessoas não entendem. Lá está, uma falta de comunicação. E mesmo essas leis que saem, muitas vezes não são esclarecidas e as pessoas continuam a fazer o erro e a bater no erro. Muito obrigado, Ana, e muito obrigado a todos. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.